chegou o momento que elas gostam mais. Chegou o momento que elas gostam mais. Que elas jogam o cabelo e ficam olhando pra trás. Que elas jogam o cabelo e ficam olhando pra trás. Quando o Denis mandar, você joga. Joga a bunda, vai. Jogo o cabelo e fico olhando pra trás. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Dando um tiro certeiro no coração do pai. Joga a bunda, vai. Dando um tiro certeiro no coração do pai. Chegou o momento que elas gostam mais. Que elas jogam o cabelo e ficam olhando pra trás. Quando o Denis mandar, você joga. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Jogo o cabelo e fico olhando pra trás. Jogo o cabelo e fico olhando pra trás. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Dando um tiro certeiro no coração do pai.